28 de junho, quinta-feira. Eu trabalhei como cirurgião dentista durante 31 anos. Dentro dessa eternidade, passei nada menos de 28 anos atendendo aos beneficiários da Previdência Social. Comecei no IAPETEC, que depois virou INPS, que depois virou INAMPS, que depois virou SUDES. E agora continua uma bagunça. Bem, o detalhe que me interessa recordar no momento é este aqui. Era raríssimo alguém agradecer o trabalho ao sair do consultório. Tão difícil o obrigado, doutor, que eu sempre me espantava ao ouvi-lo. Mas a ingratidão nunca foi privilégio dos que sofrem as torturas das brocas ou dos boticões. A humanidade em geral desconhece as maravilhas da gratidão aos seus benfeitores. O Evangelho agasalha aquele episódio assombroso. 10 leprosos foram instantaneamente curados por Jesus. Podres em vida, caindo aos pedaços, de repente se viram livres da terrível doença. Desfecho do filme que assustou o próprio Cristo. Dos 10 beneficiados pelo milagre, só um voltou para agradecer de joelhos a cura prodigiosa. Os outros 9 devem ter saído em animada correria, procurando o boteco mais próximo para as biritas da comemoração. Por saber dessas e de outras misérias, é que eu sempre me surpreendo ante as manifestações de agradecimento. E se elas partem de crianças, a surpresa se transforma em maravilhada emoção. Foi o que aconteceu num destes dias, quando eu pescava em frente à cidade. Meu companheiro e eu procurávamos iscas para apanhar peixes maiores. Aproveitando a limpeza atual do Tapajós, e vasculhávamos o remanso da Vila Arigó, onde costumam aparecer charutinhos, jaraquizinhos. Numa das passagens pela beirada, vimos um bote com 3 crianças. A maior deveria ter uns 6 anos, a menor andava pelas 3 primaveras. Quando chegamos pertinho dos garotos, eu perguntei se eles queriam iscas. Ouvindo a resposta afirmativa, dei-lhes uns 4 ou 5 peixinhos, ensinando-lhes a maneira de colocá-los no anzol. 3 sorrisos bonitos iluminaram a cinzenta manhã de inverno. Os meninos estavam felizes e agradeciam à sua maneira. Continuamos a caminhada, Tapajós acima. Tínhamos andado uns 4 metros quando percebi que nos chamavam. Eram gritinhos tímidos. Ei, ei! Ao olhar para trás, eu me comovi imediatamente. A menor das crianças, a de 3 anos, sorrindo alegre, erguia o dedinho polegar, demonstrando sua gratidão pelo pequenino favor que eu lhes tinha feito. Se eu viver mais um bocado de anos, sei que não me sairá mais da lembrança aquele dedinho espetando o ar, traduzindo o agradecimento de uma criança feliz porque ganhou alguns charutinhos para pescar. E os adultos, sempre imitando os 9 leprosos curados, raramente se lembram de um simples obrigado. Eu sei de um caso real. Um sujeito recebeu $1 milhão no testamento de um parente. Era dinheiro para passar o resto da vida sem fazer nada. Assim mesmo, amaldiçoou o falecido porque achava que merecia $1 milhão. Que tal nos lembrarmos de agradecer ao menos a Deus tudo o que Ele nos dá? O ar, a água, a luz, as flores, o vento, a vida, a coragem para suportar o desastre da Copa do Mundo. Já é alguma coisa e compensa um pouco as outras ingratidões. faltam dedinhos espetando o ar. Boa tarde.